Fecheiro 12, capítulo 23. Dossiê sobre as bruxas Mayfair, parte 9. A história de Deirdre Mayfair, completamente revista em 1987. Cheguei a Nova Orleans em agosto de 1958 e hospedei-me imediatamente num pequeno hotel informal no Friends Quarter. Depois tratei de me reunir com os nossos melhores investigadores e de consultar alguns registros públicos e informar-me sobre outras questões. Tínhamos, ao longo dos anos, obtido os nomes de várias pessoas ligadas de perto à família Mayfair. Procurei contactá-las. Tive grande êxito com Richard Llewellyn, como já relatei, e este relatório ocupou-me 2 dias completos. Também consegui fazer-me encontrado com uma jovem professora laica de St. Rose de Lima, que conhecera Deirdre durante os meses em que ela tinha lá estado, que mais ou menos esclareceu as razões da sua expulsão. Tragicamente, esta jovem mulher acreditava que Deirdre tinha um caso com um homem mais velho e que era uma rapariga má e falsa. Outras raparigas sabiam da Esmeralda Mayfair. Tinha-se concluído que Deirdre a tinha roubado à tia. Pois, do contrário, como é que a rapariga teria levado uma joia tão valiosa para a escola? Quanto mais ia falando com a mulher, melhor me apercebi de que a aura de sensualidade de Deirdre impressionara as pessoas à sua volta. Era tão desenvolvida, sabe? Uma rapariga nova não devia ter seios tão grandes como ela tinha aos 16 anos. Pobre Deirdre. Dei por mim prestes a perguntar se a professora achava que naquelas circunstâncias se justificaria uma mutilação, tendo então dado a entrevista por terminada. Voltei para o hotel, bebi um bom brandy e fiz um sermão a mim próprio sobre o perigo de me envolver emocionalmente. Infelizmente não fui menos emotivo quando visitei o Garden District no dia seguinte e no outro, em que passei horas a andar pelas ruas calmas e a observar a casa de First Street de todos os ângulos. Depois de ter passado anos a ler sobre esta casa e sobre os seus habitantes, isto foi para mim extremamente entusiasmante. Mas se havia uma casa que dimanava uma atmosfera de mal, era aquela casa. Porquê? Perguntei a mim próprio. Nesta altura já estava extremamente degradada. A tinta cor de violeta da alvenaria perdera a tonalidade. Cresciam ervas daninhas e pequenos fetos nas rachas dos parapeitos. Trepadeiras em flor cobriam as varandas corridas laterais, de forma que mal se via o ferro forjado de padrão floreado e os loureiros impediam que se visse o jardim. No entanto, devia ter sido uma casa romântica. Mas sob o calor opressivo de agosto, com o sol ardente a lançar os seus raios lentos e poeirentos através das árvores, a casa parecia úmida, escura e decididamente desagradável. Durante as horas ociosas que passei a contemplá-la, notei que as pessoas que passavam por ela atravessavam invariavelmente para outro passeio ao aproximarem-se dela. E embora o passeio de lajes fosse escorregadio devido ao musgo e estivesse partido com as raízes dos carvalhos, também o estavam os outros passeios vizinhos, que as pessoas não procuravam evitar. Naquela casa vivia algo de mau. Vivia e respirava, e esperava, e talvez estivesse de luto. Voltando a censurar-me a mim próprio e com razão de estar a ser excessivamente emocional, defini as minhas condições. Aquela coisa era malévola, porque era destrutiva. Vivia e respirava, na medida em que influenciava o meio envolvente e que a sua presença podia ser sentida. Quanto à minha convicção de que esta coisa estava de luto, apenas precisei de lembrar a mim próprio que nenhum operário conseguira fazer qualquer reparação na propriedade desde a morte de Stella. Desde a morte de Stella, que a degradação fora constante e permanente. Não quereria aquela coisa que a casa apodrecesse como o corpo de Stella apodrecia na sepultura? Há tantas perguntas sem resposta. Fui ao Lafayette Cemetery e visitei o jazigo dos Mayfair. Um guarda, solícito, informou-me que havia sempre flores novas nos vasos de pedra à frente da cripta, embora nunca ninguém visse a pessoa que as ia lá pôr. Acha que é algum antigo amante de Stella? Perguntei. Não, disse o homem idoso, com uma risada áspera. Santo Deus, não. É ele. Isso sim, o fantasma dos Mayfair. É ele que põe ali as flores. E queres saber uma coisa? Às vezes tira-as do altar da capela. Sabe, a capela lá embaixo, na Britânia e na Third. O padre Morgan veio cá uma tarde, absolutamente furioso. Parece que tinha acabado de pôr os gladiolos. E ali estavam eles, junto ao jazigo dos Mayfair. Foi à casa de Fastrit e tocou a campainha. Ouvi Miss Carl mandá-lo para o inferno. O homem riu como um perdido desta ideia. Alguém dizer a um padre que fosse para o inferno. Aluguei um carro e fui pela estrada, junto ao rio, até River Bend, tendo explorado o que restava da plantação, e depois telefonei à nossa investigadora secreta de sociedade, Juliette Milton, e convidei-a para almoçar. Ela mostrou-se mais que disposta a apresentar-me a Beatrice Mayfair. Beatrice aceitou encontrar-se comigo para almoçar, aceitando, sem pôr minimamente em causa, a minha explicação superficial de que me interessava pela história do Sul e pela história da família Mayfair. Beatrice Mayfair era uma mulher de 35 anos, de cabelos escuros e que vestia de forma atraente, com um sotaque encantador, que era uma mistura dos sotaques do Sul e de Nova Orleans, Brooklyn, Boston e, digamos que, um pouco rebelde em relação à família. Falou comigo ininterruptamente durante 3 horas no Galatoires, contando todas as historietas sobre a família Mayfair e comprovando aquilo que eu já suspeitava, de que pouco ou nada era atualmente conhecido sobre o passado remoto da família. Era uma espécie de lenda vaga na qual os nomes eram confundidos e em que o escândalo era quase grotesco. Beatrice não sabia quem tinha construído River Bend, nem quando, nem sequer quem tinha construído a casa de First Street. Pensava que Julian a tinha construído. Quanto às histórias de fantasmas e às lendas de bolsas cheias de moedas, acreditara nelas quando era nova, mas agora já não. A sua mãe tinha nascido em First Street. Aquela mulher, Alice Mayfair, era a penúltima filha de Remy Mayfair. Millie Dear, ou Miss Millie, como era conhecida, era a filha mais nova de Remy e tia de Beatrice. E tinha contado coisas terrivelmente estranhas sobre aquela casa. Mas saíra de lá aos 17 anos para casar com Aldridge Mayfair, bisneto de Maurice Mayfair. E Aldridge não gostava que a mãe de Beatrice falasse daquela casa. Os meus pais são ambos extremamente secretivos, disse Beatrice. Creio que o meu pai já não se lembra de nada. Já passou dos 80 e a minha mãe recusa-se a contar-me, seja o que for. Sabe, eu não me casei com um Mayfair. O meu marido não sabe nada sobre a família. Nota. O marido de Beatrice morreu de cancro da garganta nos anos 70. Não me lembro de Mary Beth. Tinha apenas 2 anos quando ela morreu. Tenho algumas fotografias minhas aos seus pés, numa das reuniões, sabe, com todas as outras crianças Mayfair. Mas lembro-me de Stella. Ah, como eu gostava de Stella. Adorava. Odeio não poder lá ir. Há anos que deixei de visitar a tia Millie Dear. É um amor, mas já não sabe bem quem eu sou. Tinha sempre que dizer, sou filha de Alice, neta de Remy. Ela lembra-se durante instantes e depois volta a ficar em branco. E a Carlota não me quer lá. Não quer lá ninguém, é simplesmente horrível. Matou aquela casa, expulsou de lá toda a vida. Não quero saber o que os outros dizem. A culpa é toda dela. Mas acredita que a casa está assombrada? Que talvez haja qualquer coisa de mau? A Carlota, ela é má. Mas sabe, se é esse tipo de coisas porque se interessa, é pena que não tenha podido falar com Amanda Grady Mayfair. Era a mulher de Cortland. Morreu há 8 anos. Acreditava em coisas fantásticas. Mas era de facto interessante. Bom, de certa forma. Dizia-se que tinha sido por causa disso que ela deixou Cortland. Dizia que Cortland sabia que a casa estava assombrada. Que ele conseguia ver e falar com espíritos. Chocou-me sempre o facto de uma mulher adulta acreditar nessas coisas. Mas ela estava absolutamente convencida de que havia uma conspiração satânica qualquer. Creio que foi Stella quem inadvertidamente provocou tudo isso. Eu era demasiado nova para realmente entender, mas a Stella não era uma pessoa má. Não era nenhuma rainha do voodoo. Stella ia para a cama com todo e qualquer um. Mas se isso é bruxaria, bom, metade da cidade de Nova Orleans devia ser queimada na fogueira. E continuou a falar. E os mexericos tornaram-se ligeiramente mais íntimos e imprudentes. Enquanto Beatrice ia petiscando e fumando cigarros Pall Mall, a Deirdre é ninfomaníaca, disse ela. Esse é que é o seu problema. Tem sido ridiculamente protegida. Não admira que ande com estranhos. Estou a contar que Cortland tome conta de Deirdre. Cortland tornou-se o ancião venerável da família e é sem dúvida o único que consegue fazer frente a Carlota. Ora, essa é que, na minha opinião, é bruxa. Provoca-me arrepios. Deviam afastar Deirdre dela. Com efeito, falava-se já de uma escola no Texas, uma pequena universidade para onde Deirdre talvez fosse no outono. Parecia que Rhonda Mayfair, bisneta de Marianne, irmã de Suzette, era tia de Cortland, tinha casado com um jovem do Texas, que era professor nesta escola. Era uma pequena universidade estatal para mulheres, muito prestigiada, e com muitas das tradições e regalias de uma escola privada dispendiosa. A questão era, seria que a horrível Carlota deixaria Deirdre ir? Ora, a Carlota, essa sim é bruxa. Beatrice voltou a mostrar-se extremamente excitada ao abordar a questão de Carlota, e as suas críticas incluíram a forma como Carlota se vestia, fatos saia casacos severos e, como falava, fria e severamente, tendo-se subitamente debruçado sobre a mesa, dizendo: e sabe quem matou Irving Dandridge, não sabe? Eu não só não sabia, como nunca ouvira o mais ligeiro comentário sobre tal coisa. Tinha-nos sido comunicado em 1952 que Dandridge morrera de um ataque de coração no seu apartamento por volta das 4 da tarde. Era de conhecimento geral que tinha problemas cardíacos. Eu falei com ele, disse Beatrice, num tom muito importante e mal disfarçando o dramatismo. Falei com ele no dia em que morreu. Disse-me que Carlota lhe tinha telefonado. Carlota tinha-o acusado de espiar a sua família e dissera: olhe, se quer saber alguma coisa sobre nós, venha a First Street, contar-lhe-ei mais do que gostaria de saber. Eu disse-lhe para ele não ir. Disse-lhe: ela processa-o, far-lhe-á qualquer coisa de terrível, ela está louca. Mas ele não me deu ouvidos. Vou ver aquela casa com os meus próprios olhos, disse. Não conheço ninguém que lá tenha ido, desde a morte de Stella. Fi-lhe prometer que me telefonaria assim que chegasse a casa. Bom, não me telefonou. Morreu nessa mesma tarde. Ela envenenou-o. Tenho a certeza, envenenou-o. E quando deram com ele, disseram que tinha sido um ataque de coração. Ela envenenou-o, mas deu-lhe um veneno que tornou possível ele regressar a casa pelos seus próprios meios e morrer na sua própria cama. O que é que a faz estar tão certa disso? Perguntei. O facto de não ser a primeira vez que uma coisa destas acontece. Deirdre contou a Cortland que há um cadáver no sótão da casa de First Street. Sim, um cadáver. E foi Cortland quem lhe contou isto? Ela assentiu com uma expressão muito séria. Pobre Deirdre. Ela diz aos médicos coisas estranhas como essa e eles aplicam-lhe choques elétricos. Cortland acha que ela vê coisas. Abanou a cabeça. Cortland é assim mesmo. Acredita que a casa está assombrada, que há lá fantasmas com quem se pode falar. Mas um cadáver no sótão? Não, nisso não acredita ele. Beatrice riu-se baixinho, mas depois falou num tom muito sério. Mas aposto que é verdade. Lembro-me de qualquer coisa sobre um homem que desapareceu. Mesmo antes da morte de Stella, ouvi falar nisso anos depois. A tia, Millie Dear, disse qualquer coisa sobre isso à minha prima Angela. Mais tarde, Dandridge também me falou nisso. Estava a ser procurado pela polícia e também por detetives privados. Um texano vindo de Londres, disse Irvin, que passara a noite com Stella e depois desaparecera. E digo-lhe outra pessoa que também sabia. Amanda sabia, da última vez que estive com ela em Nova York. Analisámos todas estas histórias. E ela disse, e aquele homem que desapareceu tão estranhamente? É claro que ela relacionou o facto com Cornell, sabe? Aquele que morreu no hotel, na parte baixa da cidade, depois de ter visitado Carlota. Garanto-lhe, ela envenena-os. E eles vão para casa e morrem. É um daqueles produtos químicos de efeito retardado. Esse texano era uma espécie de historiador que tinha vindo de Inglaterra. Conhecia o passado da família. Subitamente relacionou os factos. Eu era historiador e tinha vindo de Inglaterra. Mr. Leitner, é melhor acautelar-se, disse. E recostou-se na cadeira a rir baixinho. Acho que tem razão. Mas não acredita verdadeiramente em tudo isto, pois não, Miss Mayfair? Ela refletiu durante alguns instantes. Bom, acredito e não acredito, voltou a rir-se. Acho que Carlota é capaz de tudo. Mas valha a verdade, a mulher é demasiado enfadonha para envenenar alguém. No entanto, cheguei a pensar nisso. Pensei nisso quando Irvin morreu. Eu gostava muito de Irvin. E ele morreu imediatamente a seguir, a ter ido visitar Carlota. Espero que a Deirdre já vá para a universidade no Texas. E se Carlota o convidar para lá ir tomar chá, por favor, não vá. Especificamente sobre o fantasma, disse eu. Ao longo de toda esta entrevista, nunca foi necessário eu completar uma frase. Qual deles? Ao fantasma de Julian. Já toda a gente viu esse fantasma. Eu própria achei que o vi uma vez. E depois há o fantasma que deita abaixo as escadas dos operários. Esse é um verdadeiro homem invisível. Mas não há um a quem chamam o homem? Ela nunca tinha ouvido essa expressão. Mas eu devia falar com Cortland. Isto é, se Cortland aceitasse falar comigo. Cortland não gostava que estranhos lhe fizessem perguntas. Cortland vivia no mundo da família. Despedimos-nos à esquina e eu ajudei a entrar no táxi. Se falar com Cortland, disse ela, não lhe diga que falou comigo. Ele acha que eu sou uma tremenda coscovilheira. Mas pergunto-lhe pelo tal texano. Nunca se sabe o que ele poderá dizer. Assim que o táxi se afastou, telefonei a Juliette Milton, a nossa espia de sociedade. Não se aproxime daquela casa, disse-lhe eu. Nunca tenha nada a ver pessoalmente com Carlota Mayfair. Não volte a ir almoçar com Beatrice. Mandar-lhe-emos um cheque substancial. O seu trabalho terminou. Mas o que é que eu fiz? O que é que eu disse? A Beatrice é uma terrível coscovilheira. Conta estas histórias a toda a gente. Eu não repeti nada que não seja do conhecimento geral. Fez um ótimo trabalho. Mas existem perigos, perigos reais. Faça o que lhe digo. Ah, ela disse-lhe que Carlota matava pessoas. Isso é um disparate. A Carlota é um estafermo. Segundo Beatrice, Carlota foi a Nova Iorque e matou o pai de Deirdre, Sean Lacey. Ora, isso é um perfeito disparate. Repeti os meus avisos ou ordens. No dia seguinte fui de carro a Metairie. Estacionei-o e fui a pé pelas ruas sossegadas em volta da casa de Cortland. À exceção dos grandes carvalhos e do verde aveludado da relva, aquele bairro nada tinha a ver com a atmosfera de Nova Orleans. Podia bem ser um subúrbio abastado de Houston, Texas, ou da cidade de Oklahoma. Muito belo, muito calmo, aparentemente muito seguro. Não vislumbrei Deirdre. Esperava que ela se sentisse feliz, naquele sítio tão saudável. Estava convencido de que tinha de a ver de longe antes de tentar falar com ela. Entretanto, tentei estabelecer um contacto direto com Cortland, mas ele não retribuiu os meus telefonemas. Por fim, a sua secretária telefonou-me a dizer que ele não queria falar comigo, que soubera que eu tinha falado com as suas primas e que gostava que eu deixasse a família dele em paz. Eu estava indeciso sobre se deveria insistir com Cortland. As mesmas perguntas de sempre atormentam-nos nestas ocasiões. Quais eram as minhas obrigações, os meus objetivos? Por fim, deixei ficar a mensagem de que tinha muitas informações sobre a família Mayfair, datando dos anos 1600, e que gostaria de falar com ele. Nunca recebi resposta. Na semana seguinte, soube por Juliette Milton que Deirdre tinha ido para a Texas Woman's University, em Denton, no Texas, onde o marido de Rhonda Mayfair, Ellis Clement, ensinava inglês a pequenas turmas de raparigas de boas famílias. Carlota foi absolutamente contra. Tinha sido tudo tratado sem sua autorização e Carlota tinha deixado de falar a Cortland. Cortland tinha ido levar Deirdre ao Texas de carro e ficou lá até se assegurar de que ela estava confortável na casa de Rhonda Mayfair e de Ellis Clement, tendo então regressado a casa. Não nos foi difícil descobrir que Deirdre tinha sido admitida como aluna especial, que até aí estudara em casa. Tinha-lhe sido atribuído um quarto privado no dormitório das caloiras e estava inscrita para todas as cadeiras do curso. Cheguei a Denton, 2 dias depois. A Texas Woman's University era uma pequena escola encantadora numa colina verdejante, com edifícios de tijolo cobertos de trepadeiras e relevados bem cuidados. Não se acreditava que era uma instituição do Estado. Aos 36 anos, com cabelo prematuramente grisalho e viciado no uso de fatos de linho de bom corte, não tive a menor dificuldade em andar pelo campus, passando provavelmente por professor da faculdade, a quem quer que se desse ao trabalho de reparar em mim. Ocasionalmente, sentava-me num banco para escrever no meu bloco de apontamentos. Estive a ler na biblioteca. Percorri os corredores dos velhos edifícios, trocando cumprimentos com algumas professoras idosas e com jovens de rosto fresco, de camisolas e saias de pregas. Vislumbrei Deirdre inesperadamente, no segundo dia após a minha chegada. Saiu do dormitório das caloiras, um edifício modesto, de estilo georgiano, e andou durante cerca de 1 hora pelo campus. Uma jovem mulher encantadora, com cabelo negro solto, que passeava pelos caminhos serpenteantes sob as velhas árvores. Vestia a habitual camisola de lã escura e saia de fazenda. Fui invadido por uma sensação de confusão ao vê-la. Estava a olhar para uma grande celebridade. E ao segui-la, sofri antecipadamente o tormento pelo que estava a fazer. Deveria deixar esta mulher em paz. Devia dizer-lhe o que sabia sobre a sua história passada. Que direito é que eu tinha de estar ali? Em silêncio, observei-a regressar ao dormitório. Na manhã seguinte, seguia até à sua primeira aula e mais tarde até ao grande refeitório na cave, onde ela bebeu um café, sozinha, a uma pequena mesa, indo depois meter repetidas vezes uma moeda na jukebox para ouvir a mesma canção, uma música de jazz soturna, cantada por Nina Simone. Pareceu-me que ela estava contente com a liberdade que tinha. Leu durante algum tempo e depois ficou sentada a olhar em volta. Dei por mim absolutamente incapaz de sair da minha cadeira e de me dirigir a ela. Temia assustá-la. É terrível uma pessoa aperceber-se de que anda a ser seguida. Saí antes dela e voltei para o meu pequeno hotel na Baixa da cidade. Nessa tarde, voltei a ir ao campus. E assim que me aproximei do seu dormitório, ela apareceu. Desta vez trazia um vestido de algodão branco, de mangas curtas, e com o corpo muito justo e saia rodada. Pareceu-me uma vez mais que andava sem rumo. No entanto, desta vez virou inesperadamente em direção à parte de trás do campus, por assim dizer, afastando-se do relvado bem cuidado e das pessoas. E não tardou que eu desse por mim a segui-la para um grande jardim em total abandono, um sítio tão sombrio e selvagem e cheio de ervas que temi por ela, à medida que ela se embrenhava mais nele, bastante à minha frente, seguindo pelo caminho irregular. Por fim, a grande extensão de bambus ocultou por completo toda a vista dos dormitórios distantes e todo o ruído das árvores, ainda mais distantes. O ar era pesado, como o de Nova Orleans, só que ligeiramente mais seco. Segui pelo estreito caminho que passava por cima de uma pequena ponte e, quando olhei, vi Deirdre à minha frente, imóvel, sob uma grande árvore em flor. Tinha erguido a mão direita e estava a fazer-me sinal para que me aproximasse. Estariam os meus olhos a enganar-me? Não. Estava a olhar diretamente para mim. Mr. Lightner, disse ela, o que é que o senhor quer? A sua voz era baixa e ligeiramente trêmula. Não parecia nem zangada, nem temerosa. Não consegui responder-lhe. Apercebi-me subitamente de que ela tinha a esmeralda Mayfair ao pescoço. Devia tê-la sob o vestido quando saiu do dormitório e agora estava bem à vista. Um ligeiro alarme soou dentro de mim. Esforcei-me por dizer qualquer coisa simples e honesta e sensata, mas apenas disse: Tenho andado a segui-la, Deirdre. Sim, disse ela, eu sei. Virou-me as costas e, fazendo um gesto para eu a seguir, desceu uns degraus cobertos de ervas até um sítio secreto, onde uma série de bancos de cimento formavam um círculo quase escondido do caminho. Os bambus rostilhavam com a brisa. O lago que havia ali perto cheirava mal, mas o sítio tinha uma inegável beleza. Ela sentou-se num banco. O seu vestido era uma mancha branca e brilhante nas sombras e a esmeralda cintilava contra o seu peito. Perigo, Lightner, disse a mim próprio, corres perigo. Mr. Lightner, disse ela, olhando para mim, enquanto eu me sentava em frente dela. Diga-me o que pretende. Deirdre, eu sei muitas coisas, disse eu. Coisas sobre si e sobre a sua mãe, e sobre a mãe da sua mãe e sobre a mãe desta. Histórias, segredos, boatos, genealogias, todo o tipo de coisas. Numa casa em Amsterdão, há um retrato de uma jovem sua antepassada. O seu nome era Débora. Foi ela quem comprou essa esmeralda a um joalheiro na Holanda há centenas de anos. Nada disto pareceu surpreendê-la. Estava, obviamente, a estudar-me, a procurar detectar mentiras e más intenções. Eu próprio estava indescritivelmente abalado. Estava a falar com Deirdre Mayfair. Finalmente estava sentado ao pé de Deirdre Mayfair. Deirdre, disse eu, Diga-me se quer saber o que eu sei. Quer ver o diário de um homem que amou a sua antepassada Débora? Quer saber como ela morreu em França? Como a sua filha atravessou os mares até Saint-Domingue? No dia em que ela morreu, Lacher provocou uma tempestade sobre a aldeia